later. Fumando um baile, trombar com aquela linda. Nas caixas mais tarde, foca a cintura de mola. E nada mais, e a santa planta. Me deixa em paz, cigarrinho de artista. Perfumando o baile, trombar com aquela linda. Nas caixas mais tarde, foca a cintura de mola. E nada mais, e a santa planta. Me deixa em paz. Lua cheia, noite linda. Fiz o corre, vi a milha na avenida. Hoje não se toca, Gomes comanda a batida. Faz tremer as pernas dos maloca e das bandida. Sou que faz tremer a viela. Sou bem mais do que se espera. Rude boy man, fácil não se entrega. Perre, respeita a regra. Sempre bem trajado, bonito, perfumado. Canque que exala, banca só jogado caro. Banca só jogado caro. Grave cua na viela. Aflora a emoção. Crianças da favela. Cigarrinho de artista, perfumando o baile, tromba com aquela linda. Nas caixas mais tarde, foca a cintura de mola. E nada mais, dia santa planta, me deixa em paz. Cigarrinho de artista, perfumando o baile, tromba com aquela linda. Nas caixas mais tarde, foca a cintura de mola. E nada mais, dia santa planta, me deixa em paz. Som que faz tremer a viela. Sou bem mais, o que se espera. Rude boy man, fácil não se entrega. Respeita a regra, sou que faz tremer a vida.